salve pra galera da CNT, Clube Tune, Patrão Equipe K, tamo junto. Dia de sexta-feira, dia de carreira, parque da cidade, Digos, Bareta, altos carros louco, dando aquele som. Também tem muitas motos dos moleques, sangue bom. Também tem encontro, sábado e domingo, posto do Ipiranga ali no Valparaíso. Curto muito carro, curto competição, só automotivo, o Tune é preparação. O Tune é arte, o pega faz parte, muitos acidentes com os parceiros da cidade. Equipei meu carro todo, aro, roda, parceiro é nós que tá, qualquer coisa desenrola. Pra equipar seu carro, cê tem que ter bom gosto, pra botar ele na pista você tem que ser piloto. Dizem que é proibido, dizem que é contra a lei, dizem que é perigoso, dizem tudo que sei. Eu sei que é proibido, eu sei que é perigoso, mas eu vou fazer o que se meu motor é bem nervoso. Motor injetado, pintura personalizada, todo lugar que eu vou, parceiro, eu sou o cara. Som alto e carro baixo, não sei se dá status, mas os mano invejoso fala que eu me acho. Não sei se é inveja, fico observando, a noite tá bela e eu nem tô ligando. Então vai, jogos grave, hoje é sexta-feira, eu já tô ligado que hoje é dia de carreira. Então jogos agudo, sábado e domingo, posto do Ipiranga ali no Valparaíso. Vai, jogos grave, hoje é sexta-feira, eu já tô ligado que hoje é dia de carreira. Então jogos agudo, sábado e domingo, posto do Ipiranga ali no Valparaíso. Chama os moleque pra cair lá pro posto, a prata se destaca entre vários pescoços. Com prata eu sou o cara, com ouro eu viro gringo. Os mano nem conhece e fala que é meu amigo. De corpo rasgado, de cordão de prata, de tênis de mola, de camisa regata. As mina quer me conhecer, tão afim só de amizade. Eu finjo que acredito e elas fingem que é verdade. Interessada no meu carro, na minha casa, na minha grana. Interessada em vaidade, status, fama. Eu não me julgo esperto, apenas tô ligado. Eu sei que a carne é fraca, mas eu sei que é pecado. O segredo é esse, parceiro, não tem mistério. Junta sua grana, constrói o seu império. Compra sua carreta, joga ela no chão. Você tem que pensar alto pra ter um destino bom. Em dia de carreira, é nóis, só zoeira. A gente entra no ritmo e curte a noite inteira. As carretas dando som, soltando o pancadão. As veias reclama, mas não dá nada não. Joguei no chão, tirei as molas, tá quicando, botei roda. Cabeçote rebaixado, é nóis mesmo, desenrola. Vai, só dá nóis, vai. Tamo juntos, se os cano embaçar, nós cola nos viadutos. Uma das leis da pista é sempre esculachar, pra não ser esculachado e os parceiros te zoar. Ha, nem dá nada, carreta socada, as mina cresce o olho, fica alucinada. Vai, jogos grave, hoje é sexta-feira, eu já tô ligado que hoje é dia de carreira. Então jogos agudo, sábado e domingo, posto do Ipiranga ali no Valparaíso. Vai, jogos grave, hoje é sexta-feira, eu já tô ligado que hoje é dia de carreira. Então jogos agudo, sábado e domingo, posto do Ipiranga ali no Valparaíso. Aí, não sou melhor, mas um dia quero tá lá. Enquanto isso tamo aí, botando os carros pra alinhar. Aí, sempre é nós, se não for nós chega lá. Mas sempre tamo na pista, com os carros pra alinhar. Samo da paz, samo do bem, nós não queremos briga. Se você quer discutir, bota o seu carro na pista. Bota o seu carro na pista, bota o seu carro na pista. Bota o seu carro na pista, bota o seu carro na pista. Bota o seu carro na pista, bota o seu carro na pista.